Estás escuchando el Sons de Lusofonía, la música de los países que hablan en portugués, ahora en la radio Contrabanda 91.4 FM, viernes de 7 a 8. Estás escuchando el Sons de Lusofonía, la música de los países donde se habla portugués, en el 91.4 FM de la radio Contrabanda y también en las plataformas de podcast, aquí de la calle Reina Amália, Raval, para el mundo. En este segundo episodio de la primera temporada reivindicaremos la conciencia negra, un reconocimiento de la cultura africana a nivel global, que en Brasil se celebra el próximo día 20 de noviembre. Não procura descobrir a própria cor do coração. Se pretende con este día, digamos, con todos los días, promover iniciativas de reflexión y de debate sobre el rol de la comunidad negra en la sociedad brasileña, así como el impacto de la cultura africana en la identidad cultural de este país. Examina no teu ego y a resposta satisfaz. O preconceito não tem valor. Estamos escuchando a la voz negra de Emilio de Santiago, el tema Preconceito, prejuicio. Este amor. Desligue a mente dessa ilusão. E veja a cor desse teu coração. Esse teu jeito de falar de preconceito, que na cor da minha pele está a tua indecisão. Por a tolice de quem diz que tudo sabe, não procura descobrir a própria cor do coração. E o feijão que te alimenta tem cor preta. Quando falta em tua mesa, a alegria se desfaz. A cor da pele, por ser preta, não diz nada. Examina no teu ego e a resposta satisfaz. O preconceito não tem valor. Quando se sente que existe amor, desligue a mente dessa ilusão. En la emisión de hoy hablaremos y escucharemos algunas de las muchas voces negras brasileñas, voces de resistencia y de lucha de un pueblo machacado por siglos de esclavitud. Hasta el 1888, la Ley Áurea del 13 de mayo, se abolió la esclavitud. Elsa Soares, a carne. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. Só cego não vê. Que vai de graça pro presídio e para debaixo do pasto. El rey de la soul y funk brasileño, Jefferson King Combo, Mandamentos Black. Y seguiremos en Rio de Janeiro, Gabriel o Pensador, aquí con el tema Lavagem Cerebral, donde aborda la cuestión aún muy enraizada en la sociedad actual brasileña, el racismo. Gabriel o Pensador. Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união?

Una voz, un tema, unas palabras que me dejan a mí sin palabras. Claro Nuns, este himno a la afrodescendencia, Canto de tres razas. El 20 de noviembre, día que se celebra la conciencia negra en Brasil, es también el día de la muerte de un gran líder negro, Zumbi dos Palmares. En 1695, Zumbi, el último líder del Quilombo dos Palmares, una comunidad autosuficiente constituida por personas huidas de la esclavitud. Zumbi, aqui por la voz de Jorge Benjor. Quiloa rebolo, aqui onde estão os homens, há grande leilão, dizem que nele há uma princesa fenda, que veio junto com seus súditos, acorrentados em carros de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Angola, Congo, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Nina, Quiloa, Rebolo, aqui onde estão os homens, do lado cana de açúcar, do outro lado cafezal, ao centro senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco, sendo colhidos por mãos negras. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Quando o Zumbi chegar, o que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o Zumbi chega, é Zumbi quem manda. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o Zumbi chega, é Zumbi quem manda. Porque minha aparência divergia do padrão. Que padrão? Que eu era até legal, mas meu cabelo era crespo demais. Talvez alisar seria uma solução. Tinha que me enxergar, porque toda moça preta demais sabe que o seu destino é limpar o chão. Chão. A gente pode se pegar, mas ó, você cria expectativa. cansativa demais. Além do mais, eu amo a pele do cabelo bom. Como facas, dizem que a carne é fraca, por isso eu sinto tanta dor. E apesar de tantos tapas, dizem que aquilo que não mata fortalece o sofredor. O mundo tem que melhorar. Eu sou demais, eu sou incrível, eu sou demais e não sou invisível. Eu sou demais, eu sou incrível, eu sou demais, eu sou preta demais, eu sou preta demais, eu sou preta. Para atrás hemos escuchado Tasia Reis, un sentido tema donde ella habla en primera persona de las discriminaciones cotidianas de la mujer preta, mujer negra, preta demais. También estamos escuchando a Tim Maia con el tema Rhodesia. Y nos vamos a un tema muy escuchado en Salvador de Bahía, Ileae, el bloco negro, el más reivindicativo de los carnavales baianos. Aquí en la voz de Gilberto Gil, en esta emisión en que hablamos de la conciencia negra en Brasil. Gilberto Gil. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black pau. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black pau. Oh, oh, que bloco é esse que eu quero saber? É o mundo negro que viemos cantar pra você. Que bloco é esse que eu quero saber? É o mundo negro que viemos mandar pra você. Branco, se você soubesse o valor que preto tem, tomava banho de peixe, ficava preto também. Eu não disse com minha malandragem, nem tão pouco minha filosofia. Quem dá luz a cego é Bengala Branca e Santa Luzia. Ai, ai, meu Deus, que bloco é esse que eu quero saber? É o mundo negro que viemos matar pra você. Ah, ah, ah. Que bloco é esse que eu quero saber? É o mundo negro que viemos matar pra você. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black pau. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black pau. Oh, oh, oh. Que bloco é esse que eu quero saber? É o mundo negro que viemos cantar pra você. Que bloco é esse que eu quero saber? É o mundo negro que viemos cantar pra você. Branco, se você soubesse o valor que preto tem, branco, ficava preto também. Eu não te ensino minha malandragem, nem tão pouco minha filosofia. Quem dá luz a cego é Bengala Branca e Santa Luzia. Ai, ai, meu Deus, que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos matar pra você. Ah, ah, ah. Que bloco é esse? Que eu quero saber. É o mundo negro que viemos matar pra você. Música preta só teu instrumento, vim pra te servir. Ela vai te seduzir, lhe tirar para dançar, elevar a dimensões, vai mobilizar, fazer para misturar, força para transcender, almas para elevar. Preta iaia, devo tudo a você. Ai, eu canto Malembe, o Ikiganza também são de lá. Me adule no colo, me pegue pra ti. Música preta só tem um instrumento, vim pra te servir. Te servir. Y hemos pasado por Bahía, el estado brasileño donde la población afrodescendiente es mayoritaria, que casi un 80% en 2010 estaban ya en los 80%. Hemos escuchado Preta Yaya de Xenia França y también el fenómeno que a mí me encantan, Baiana System, aquí con Benegão, Reza Forte. Y nos vamos a São Paulo, el rapper Emicida, Pantera Negra. Mil orixás num panteão, bravo. Mato o colono, pô no fim, igual leão, eu te salvo. Puxando grave mesmo, entrave nunca, eu agravo. Monstro, crânio, vibrânio, eu te corto em 12 avos. Raio tipo Zayn Bolt, 10 mil volts. Ancestrais aplaudem, gravem, tá nervoso sem conto. Memória longa, pavio curto nesse apronte, pá. Digam que o Zika voltou tipo macaco. Quadração e frieza, mano, se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra. Tipo Pantera Negra. Com a garra e frieza, mano. Se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra. Tipo Pantera Negra. Agora em Milagre, ela adora milagre. Brota na base, bem Nicki Minaj. Hora miragem, jato mirage. Com os altos, senhor Spock. Bonde igual lanterna verde, eu tô bem super choque. Um novo mar vermelho, uma nova travessia. Pro povo ter reis no espelho, minha caneta cria. Rua, o tem, Superman mais tecnologia. Simbólico tipo guia, na madrugada fria. Vim esmagar boy que debocha da cultura black. Um Kasparov abrindo a mate, assinar o cheque. Sou anti-senhorzinho, independente nas track. Rato, respeita meu tempo, não seja moleque. Se vende Stanley, o Spike Lee, meu Bruce Lee. Tô levando o Brasil, estilo Maurício com Bruce. Tipo Solange, um lugar na mesa, negra ou morena, na dúvida chame-a de princesa. Autoconhecimento, autoajuda, fluxo do tempo, tipo sempre, tipo Buda. Amor pra encher mil livros, tipo Gabo ou Neruda. Quem casou com a tempestade não se liga em guarda-chuva, entendeu? Com a razão e frieza, mano, se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra, tipo Pantera Negra. Com a razão e frieza, mano, se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra, tipo Pantera Negra. Com a razão e frieza, mano, se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra, tipo Pantera Negra. Com a razão e frieza, mano, se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra, tipo Pantera Negra. É isso mesmo, titio. A rua é nós. Laboratório Fantasma, Emicida, Felipe Bação. Estamos de volta, garoto. Negro é lindo, negro é amor, negro é amigo, negro também é filho de Deus, negro também é filho de Deus. Eu só quero que Deus me ajude a ver meu filho nascer e crescer e ser um campeão sem prejudicar ninguém. Porque negro é lindo, negro é amor, negro é amigo, negro também é filho de Deus, negro também é filho de Deus. Preto velho tem tanta canjira que todo povo de Angola, que todo povo de Angola mandou preto velho chamar. Eu quero ver preto velho descer. Quero ver preto velho cantar e dizer: negro é lindo, negro é amor, negro é amigo, negro também é filho de Deus. Con Negro é Lindo, de Jorge Benjor, nos vamos despediendo de esta emisión dedicada a la reflexión sobre la conciencia negra, día que se celebra el próximo 20 de noviembre en Brasil, que coincide, como ya hemos hablado anteriormente, con la muerte del líder de los Palmares, Zumbi. Pero no solo en Brasil, aquí en Barcelona también la diáspora brasileña se ha organizado. Ya tiene encuentro marcado para el próximo 23 de noviembre en el Centro Cívico del Sortidor. Hemos hablado con Priscila Barbosa, una de las mentoras de este festival que acogerá el día 23 de noviembre en el Centro Cívico del Sortidor. La vamos a escuchar. Un poquito del festival Conciencia Negra, este festival que pasará el día 23 de noviembre, la próxima semana, en el Centro Cívico El Surtidor. A partir de las 19 horas estaremos allí, pues, de brazos abiertos para recibir todos aquellos que ya se han apuntado para coger sus entradas. De hecho, es un festival que ya está con aforo completo ya hace unos días y estoy muy feliz de poder, pues, estar organizando y abrir caminos para que se suceda, ¿no?, este diálogo artístico, musical, entre público y artistas afro-brasileños. Y va a ser con Mirla Riomar, una baiana que ha afincada en nuestra ciudad Condal, aquí en Barcelona, que me voy a despedir la emisión de hoy sobre la conciencia negra, una emisión que pretende abrir el debate a la reflexión sobre la africanidad, sobre la cultura afro y sobre este empoderamiento de personas. Os dejo con Mirla Riomar en 15 días, además, porque estamos emitiendo aquí del 91.4 quincenalmente, cada 15 días, aquí de Radio Contrabanda. Doy las gracias por recibirme aquí este equipo maravilloso que tengo detrás, aquí en el Ateneu Enciclopèdic de la calle Reina Amàlia, en Raval. Viva visca la Radio Libre, y os dejo con Mirla Riomar, Mujeres de miña terra. Lavadeira, lava roupa no rio. Os seus pés quase sempre descalços, aguentando o peso da criança. É moça que chega, é maré que vai, e as confidências que dali não saem são contadas ali na beira do rio, de onde sai o sustento de casa, alimento pra toda a família. Água de cheiro, roupa de ganho. Menino, não chora que o trabalho é duro e a vida mais. Ei, lavadeira, alumeia, alumeia, alumeia, alumeia, a luz da lua, alumeia, alumeia, alumeia, alumeia, alumeia, alumeia, a luz da lua, alumeia, alumeia. Roupa de ganho, menino, não chora que o trabalho é duro e a vida mais. É ganhadeira, tu conhece o silêncio do mar, buceta, corticha, faz trabalhar na perota lagoa do Abaité, no balaim canto, no canto a fé. Mulheres guerreiras, nas costas carrego o mundo e lavadeira. Alumeia, alumeia, alumeia, alumeia, alu, salu, alumeia, alumeia. Alumeia, alumeia, alumeia, alumeia, alu, salu, alumeia.